Capítulo 38. Salmo de Davi, em que pede a Deus que se lembre dele. Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tuas flechas se cravam fundo em mim, e o peso de tua mão me esmaga. Por causa de tua ira, todo o meu corpo adoece. Minha saúde está arruinada por causa de meu pecado. Minha culpa me sufoca. É um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas infeccionaram e cheiram mal por causa de minha insensatez. Estou encurvado e atormentado. Entristecido, ando o dia todo de um lado para o outro. Meu corpo arde em febre. Minha saúde está arruinada. Estou exausto e abatido. Meus gemidos vêm de um coração angustiado. Tu conheces meus desejos, Senhor, e ouves cada um de meus suspiros. Meu coração bate depressa, minhas forças se esvaem, e a luz de meus olhos se apaga. Amigos e conhecidos se afastam de mim por causa de minha doença, e até minha família se mantém distante. Meus inimigos preparam armadilhas para me matar. Os que desejam meu mal tramam para me arruinar e passam o dia planejando sua traição. Eu, porém, me faço de surdo para suas ameaças. Como mudo, permaneço calado diante deles. Escolhi nada ouvir e nada responder. Pois espero por ti, ó Senhor. Responde por mim, Senhor meu Deus. Orei. Não deixes que meus inimigos zombem de mim, nem que se divirtam com minha queda. Estou à beira de um colapso, enfrento dor constante. Confesso, porém, minha culpa. Sinto profundo lamento do que fiz. Meus inimigos são muitos e fortes. Eles me odeiam sem razão. Pagam o bem com o mal e opõem-se a mim porque procuro o bem. Não me abandone, Senhor. Não permaneças distante, meu Deus. Vem depressa me ajudar. Ó Senhor, meu Salvador.